partido, meu hábito. Como ser feliz assim, quando a tristeza vem renascendo e entrando repetido pela minha estupidez de sempre ser igual. Como se o mundo quisesse saber o que eu não quero dizer. Sorrateira, como é tão mais feita, mas não há porquê, não há nada a temer. Minhas mãos estão fechadas como estavam até bem antes, quando era bem feliz e a tristeza era distante.